é amar, respeitar as diferenças, ajudar quem estiver equivocado. Então nós vamos ver que a crítica é limpeza, dizia o Espírito Emmanuel. Que a crítica só incomoda se tiver um fundo de verdade. É que nem um remédio que só arde na ferida. No tecido que está sadio, o remédio não arde. Mas na ferida, ele arde. Nem que seja orgulho que a gente tenha. A gente colocar aquela máscara para receber o amor das pessoas, de perfeição que a gente não tem. E quando alguém arremessa qualquer pedrinha naquela máscara, naquele espelho, naquela vidraça, nós ficamos extremamente incomodados. O orgulho ainda falando alto. Então, a crítica é limpeza. Se eu me incomodei, eita, se eu estou me incomodando, isso deve ter um fundo de verdade, ou então eu tenho ainda muito orgulho para trabalhar. Porque quem está superior mesmo não se incomoda com as críticas. Vocês conseguem imaginar Jesus chateado com alguém? Não. Francisco de Assis magoado com alguma pessoa? Madre Teresa de Calcutá? Infeliz por causa dos seus opositores? Não. E o que é que eles têm que a gente não tem? Humildade. Eles já superaram o orgulho, não tem mais nada para provar para ninguém. Estão fazendo a sua missão. E tem o amor incondicional. Perguntaram a Gandhi: Gandhi, você perdoa o seu ofensor? Ele disse: não, eu não perdoo. Porque ele não me ofendeu. Então a gente só precisa perdoar porque a gente se ofendeu, não é? E a gente só se ofende ainda normalmente porque temos muito orgulho. E quando alguém atira uma pedra na nossa vidraça, a gente se incomoda. Então a gente vê a importância da humildade. Lembrem-se do Cristo antes da Santa Ceia, abaixando-se, ajoelhando-se, lavando os pés de cada um dos apóstolos, inclusive de Judas, que ele já sabia que ia o trair. Pedro recusa-se a princípio, mas ele exige. Fez questão de fazer aquela cerimônia para mostrar a importância da humildade. A cerimônia do lava-pés. Aquele que quiser ser o maior de todos, seja aquele que mais serve, seja servo de todos. Quando eu ouço isso, eu lembro muito de Chico Xavier. Enquanto seus críticos falavam, faziam polêmicas, Chico trabalhava, Chico amava, Chico servia. Então veja que a humildade parece ser uma grande lição que Chico veio nos trazer, para salvar-nos de nós mesmos e nos convidar para o trabalho, para arregaçar as mãos, ajudar a casa espírita, divulgar a doutrina espírita a toda parte. Eu acho que essa foi a grande lição de Chico Xavier. Então, nos parece que a humildade vai ser a grande solução para nós convivermos melhor. Ah, Nazareno, e quando alguém estiver errando, como é que eu devo agir? Bom, primeiro nós temos que saber usar a regra que o Cristo nos ensinou para quando a gente quiser saber se uma coisa está certa ou está errada. Aliás, essa é a melhor resposta, pessoal, para quem critica a doutrina espírita. Vou ensinar para vocês. A pessoa chega dizendo: ah, Nazareno, você é espírita, isso é coisa do demônio, de Satanás. Aí você diz: meu amigo, por que você não usa a regra que Jesus nos ensinou para saber quando uma coisa era boa ou quando uma coisa era ruim? E a pessoa, qual? Você já se impõe, não é? Porque ela não vai lembrar de imediato. Pelos frutos conhecereis a árvore. Toda árvore boa produz bom fruto. Porventura se colhe figos dos espinheiros ou uvas dos abrolhos? Assim, todo fruto bom pertence à árvore boa. Quais são os frutos da doutrina espírita, meu amigo? Caridade, amor, piedade, tolerância, perdão, parará, parará, benevolência, indulgência. O fruto é bom. Se você não concorda, vá discutir com Jesus, porque foi ele que disse. Então, a gente vai sempre ter essa regra de ouro na nossa vida. A pessoa vai dizer: ah, Nazareno, romance...